vinho na mesa, há que saber escolhê-lo. Mas se queres vinho do bom, baixa daqui para terras, lá do dom. Melhor só se for aqui. Espanya, amb escautela i a l'estimanya. Digues les en foren Espanya, amb escautela i a l'estimanya. Si a la metralló, l'únicat de moana. Aquesta vida va cara a notar, però podria mai si impastava papà. I se com fora, tindré esbotissons, no tinha valoses per comprar els melons. Só quero que me deixe trabalhar. Eu só quero que me deixe trabalhar. Eu só quero que me deixe trabalhar. A trabalhar na Londres. Moda do Porto, dos trabalhadores de comércio acabadíssimos de chegar de Londres. Thank you. estar a diferença. Quem dera.

polícia a fugir. Ver um filme de cowboys por quatro paus no piolho era a festa de mil sóis que dava para encher o olho. Pé descalço, bola de meia, reis e rainhas, peão rodando, o jogo do arco, castelos da areia, menino de rua, brinca brincando, brinca brincando, menina de loura trança, vizinha da minha rua, amor dança contra a dança, paixão nossa, minha e tua. Agora que sou grandinho, acabado de crescer, boto, boto bem certinho em quem me ajuda a viver.